E aí, meninas? E aí, nipetinhas? Que delícia! Aí, ó! Vai começar, chega pra cá, essa é a missão. A dança é bem fácil, é aprender. Devagarinho você vai aprender. Vai começar, chega mais rápido. Presta atenção, vou ensinar. A dança é bem fácil, é aprender. Devagarinho, vai, vai, vai, vai, vai. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Atenção, menina! Filhas, e aí, tiozão? Tá gostando? Aqui não tem sofrência, não, meu irmão. Aqui o negócio é só